sei que já perdi batalhas pra poder ganhar a guerra. Já avancei me arrastando, mas hoje eu canto Ebenezer. Partes de mim foram tiradas, mas nada disso foi em vão. Foi pra extrair a força de quem sentia-se um grão. Já vi pai viver sem filho. Olhar pros montes, tive que passar nos vales pra descobrir as novas fontes. Ai, cavei poços como Isaac. Lá o Senhor me fez novas promessas. Meus olhos vendo, se eu não olhasse só pra ele, voltaria de onde estou. Já vi pai viver sem filhos.